7-4 com 151 a bordo, 2:20, alterna Recife. Tente 151 a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponte espera 1-7-4. Para o táxi 1606 com 1-08, 3 horas, alterna Natal. Tente 1606, tem 1-08 a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponte espera. Juliette Alfa, reporta pronto, no ponte espera, igual 1606. Pronto, 7-4. 1-7-4, linha decola da 1-0, vento 0-1-0 graus com 2 nós. Linha decola 1-7-4. Quase contato radar, saída a pouca, subiu ao nível 230. 230. Livre decolagem pista no 0, igual no 606. 06, decolado ao Zulu 8, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 935, muito obrigado, boa noite, bom trabalho, senhor. Você ligou 1606? Gol 1606, contato radar, saída PUCA, suba ao nível 350. Saída PUCA, suba ao 350, gol 1606. Gol 714, chama agora Centro Recife, 2685-2545. 2685-2545. Salvador, Tan 3520, tá pronto para o táxi, com 106 a bordo, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alterna, Recife. Tente 106 a bordo, altímetro 1013, táxi via India e Alfa, reporte pronto, ponte espera 3520. India Alfa, contador 1013, Tan 3520. 606 está restrito nível 330. Restrito 330, com 1606. Autorizado o pushback somente, chame para o táxi. Autorizado o pushback para táxi, 891. Salvador, tá 3520, ponto 0 da 1-0, pronto. 3520, a linha decola da 1-0, vento 360 graus com 2 nós. A linha decola da 1-0, tá 3520. 1206 agora com o centro Recife, 12685-12545. 2685-2545, gol 1606. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Confirma os dados no 896. 896 está confiado em 1-3-0-3-3-9, alternado primário postalista. Gente, a transição chegou entrecortada, confirme apenas o POB. POB 1-1-3. Gente, 1-1-3 a bordo, altímetro 1-0-3, táxi via India e Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1-8-9-6. E a Índia e Alfa repassará pronto no ponto de espera, o gol 1-8-9-6. 3520, decolado 1-2-5, chame controle 1-1-9-8, bom voo. Corrijo 1-9-35, bom voo. 935, 3520, obrigado. Controle, Salvador, TAM 3520. 3520, contato radar, saída PUCA, subam nível 190. Saída PUCA para o 190, TAM 3520. Informação. Oi. Torre, gol 1896, pronto, pronto, espera da 10. 1896, linha decola da 1-0, vento 040 graus com 2 nós. A linha decola da 1-0 com 2 nós. 3520, agora com o centro Recife, 12685-2545. 12685-2545, terra 3520. Decolado aos 30, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Controle 19935, grato 1896. Controle Salvador, voo no 896, o Caracaju vai assistir 27. Contato radar decolagem no 896, na saída Pucca, subo nível 410. 410, voo no 896. O 896, suba restrito nível 350. 350, 1896. O 896, agora com o centro Recife, 12685-2545. Centro Recife, 2685, alterna 12545, bom no 896. Mike, Hotel Zulu na ponte 10. Meio ao controle. Partidas 3017. Falou Salvador, é o Sam Mike Hotel Zulu na ponte 10. Solicitou uma autorização de reboque do Finger 10 para o Finger 02 contra autorização, solicitação da Infraero aqui. Autorizado, reparte ao término. Ok, reportaremos, muito obrigado.